nesse coração. Existe espaço pra um bregueiro velho apaixonado. Deixa eu entrar, paixão. Eita! Cadê aqui, ó? Corre, te bate a porta e jura que não vai embora. Ainda tá do mesmo jeito o seu lado do guarda-roupa. Se estamos tão diferente, é isso que envolve a gente. E tudo que me faltar, eu completo com você. E à espera de você, já fazia mais de um mês. Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez. Puxa, Missinho! E só dessa vez, esquece as coisas do passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir. Prefiro que cê fique aqui. E aos poucos vou mudando e me adaptando. Eu troco tudo, tudo por você, pra não te deixar ir. E se tiver espaço no seu coração, deixa o bregueiro entrar com pressão. Bora, véi! Corre, entre, bate a porta e jura que não vai embora. Ainda tá do mesmo jeito o seu lado do guarda-roupa. Estamos tão diferentes, é isso que envolve a gente. E tudo que me faltar, eu completo com você. E à espera de você, já fazia mais de um mês. Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez. Canta, Salvador! Só dessa vez. Esquece as coisas do passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir. Prefiro que cê fique aqui. Aos poucos vou mudando e me adaptando. Eu troco tudo, tudo por você. Mas só dessa vez. As coisas do passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir. Prefiro que cê fique aqui. E aos poucos eu vou.